No início da tarde de domingo, pouco depois das 14 horas, policiais militares foram acionados para um deslocamento até a rua Rui Barbosa, no centro de Foz do Iguaçu. A informação que chegou via 190, dando conta de que um veículo Corsa de cor branca com placas paraguaias DKB894 estaria em estado de abandono já há algum tempo naquele local. Quando os PMs chegaram, constataram realmente o estado de abandono do veículo, sendo que ao checarem a numeração do chassi, descobriram que a placa original seria AUH7232 do município de Itaipulândia, veículo que tinha sido furtado naquele município. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à 6ª SDP para ser restituído ao legítimo proprietário. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.